Boteco no ar. Olá, olá, pessoas! Estamos começando agora mais uma transmissão ao vivo do Boteco no Ar, né? Esse podcast maravilhoso aqui do Cinema de Boteco que acontece às segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, aqui em Portugal, que é onde eu estou, já são 11 horas da noite, mas vamos lá, vamos que vamos. No programa de hoje, né, no episódio de hoje, é claro que não tinha como nós não falarmos do SEG e do PGA, que eles aconteceram nesse último fim de semana, né? O PGA aconteceu no sábado e o SEG aconteceu ontem no domingo. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessas premiações, porque elas são excelentes precursoras do Oscar. Então vamos lá. Nossa, desculpa, gente. Então vamos lá. No caso do PGA, né, vamos para a ordem, né, cronológica. Oi, Marcos, bem-vindo. Então, vamos começar por ordem cronológica com o PGA. O PGA é o Producers Guild Awards, que é o prêmio do sindicato dos produtores lá nos Estados Unidos. E esse sindicato, ele elege todo ano, né? Ele indica 10 filmes. Foram 10 filmes? Acho que foram 10 filmes. Indica uma quantidade de filmes e um deles vence o prêmio, né? Para os produtores do filme. No caso deste ano, né, nós tivemos como indicados, deixa eu pegar aqui direitinho a lista completa, que a retardada aqui esqueceu de pegar a lista completa dos indicados. Vamos lá. Tarara. Prontinho. Deixa eu pegar aqui a lista de indicados para falar certinho para vocês, que a besta aqui esqueceu de pegar. Vamos lá. Os indicados eram Ford versus Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Entre Facas e Segredos, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita e 1917. Esses eram os indicados. E o filme, né, que acabou levando... Oi, Ju, seja bem-vinda. O filme que acabou levando, né, o prêmio de melhor filme, né, melhor filme produzido, né, foi o 1917, do Sam Mendes. É um filme que foi produzido pelo Sam, pela Pippa Harris, Jane Ann Dahlgren e o Calum McDougall. São os produtores do filme que levaram esse prêmio. Por que a gente estava falando muito? Porque o PGA é prêmio do sindicato de produtores. Muitos membros desse sindicato são membros da academia, então são eles que escolhem os indicados do melhor filme e na hora de votar também todo mundo vota, né? No prêmio de melhor filme todo mundo vota, né? Já tivemos os indicados ao Oscar de melhor filme. Então, assim, agora, na hora de votar na categoria de melhor filme, todos os 8 mil membros da academia vão votar na categoria de melhor filme. Mas, por que é importante falar sobre o PGA? Porque nos últimos, vamos lá, eu peguei aqui certinho, nos últimos 20 anos, ou seja, de 2000 para 2020, o PGA só errou 6 vezes o vencedor do Oscar de melhor filme. Ou seja, nos últimos 20 anos, 14 dos filmes que levaram o prêmio de melhor filme, né, melhor filme produzido no PGA, levaram o Oscar de melhor filme. A última vez que eles erraram, na verdade, as duas vezes que eles erraram foram mais recentes, porque eles erraram no ano de 2015, quando eles premiaram A Grande Aposta, quem ganhou o Oscar de melhor filme foi Spotlight. E eles erraram também em 2016, que foi o ano seguinte, na verdade, né? Que foi quando eles premiaram o La La Land e quem ganhou o prêmio de melhor filme foi o Moonlight. Antes disso, né? Foi uns anos antes. Eles erraram quando eles... Não é que eles erraram, né? Foi meio a meio, né? Eles empatou o prêmio do PGA. Ficou empatado entre 12 anos de escravidão e gravidade. E quem ganhou o Oscar de melhor filme foi 12 anos de escravidão do Steve McQueen. Então, assim, apesar de recentemente tivemos essas duas ocasiões de La La Land ganhando e perdendo o Oscar e de A Grande Aposta, né, ganhando e perdendo o Oscar para Spotlight, o resto eles acertaram. Por exemplo, ano passado eles acertaram com Na Forma da Água, por exemplo. Então, assim, vários dos anos eles acertaram. O discurso do rei, Argo, enfim. Então, eles são um excelente precursor do Oscar de melhor filme. E o 1917 ganhou. Eu só não falo nada porque, assim, porque esse ano ainda tá meio nebuloso. Por mais que esse prêmio seja um ótimo indicador de que o 1917 realmente está forte na disputa, porque é um filme que muita gente não sabia do filme, porque ele foi lançado muito no fim do ano, né? Ele foi exibido para a imprensa no finalzinho de novembro. Aí as críticas começaram a sair, mas ele só foi estrear nos cinemas mesmo, nos Estados Unidos, no meio de dezembro, em salas limitadas, e no Natal ele expandiu. Natal não, ele expandiu na semana que ele ganhou o Globo de Ouro de direção e filme. Ele expandiu nacionalmente nos Estados Unidos. Aqui, em Portugal, por exemplo, ele estreia essa semana. No Brasil, acho que ele estreou semana passada. Então é um filme que está estreando agora no cinema. Então muita gente ainda não viu, tá assim, que filme é esse? Esse filme realmente é bom? Então, assim, ele está estreando agora, de forma geral, no mundo todo. Mas o Marcos, quero ver para entender esse grande alvoroço sobre 1917. Fico com o pé atrás porque não foi indicado na categoria de melhor montagem no Oscar. Eu conversei com alguém sobre isso, tipo assim, não fazia sentido um filme desse, porque assim, mesmo não foi um filme que ele foi gravado em plano sequência, mas ele é exibido para a gente, nós que vemos o filme. Parece, temos a impressão de que ele foi gravado em plano sequência. Então, eu falei assim, gente, deve ter feito um trabalho de montagem fenomenal no filme. Mas eu estava conversando isso com alguém, alguma pessoa me explicou, me deu meio que uma explicação que pudesse servir, que foi um bom argumento até, para não indicar em 1917 na categoria de montagem do Oscar. Mas agora eu esqueci qual que foi esse motivo. Desculpa, gente, realmente eu esqueci. Mas eu realmente também, assim, mas eu também achei muito estranho, assim. Era um argumento bom da pessoa, mesmo sendo concordado. Eu falei assim, gente, o cara, sabe, ele não gravou o filme em plano sequência e a gente assiste achando que o filme foi perfeitamente gravado em plano sequência, sabe? Deve ser uma puta de uma edição, de uma montagem. Então, eu realmente não entendi também porque que ele ficou de fora. Mas, enfim, vamos ver. Eu ainda acho que a academia vai meio que dividir. Porque, assim, querendo ou não, assim, melhor filme de musical comédia em Globo de Ouro foi Era Uma Vez em Hollywood, e melhor de drama foi 1917. O BAFTA ainda não aconteceu, vai acontecer agora no dia 2 de fevereiro, né? Semana que vem. No próximo fim de semana, se nesse próximo agora ou no outro. O SEG, quem ganhou foi Parasita. E o DGA, porque já aconteceu muito da academia dar os prêmios de filme e direção para o mesmo filme. Já aconteceu muitas vezes isso. Recentemente mudou um pouco, mas já aconteceu muitas vezes isso. Então, eu acredito, como a gente está com um ano muito forte, com muitos filmes bons, aclamados, sucesso de bilheteria, com campanhas fortes, né? Então, eu acho que ainda, mesmo essa vitória de 1917, não, assim, é um excelente indicador de que o filme tá forte na corrida de melhor filme, mas eu quero esperar o DGA. Porque o DGA raramente erra o vencedor do Oscar de direção. Por exemplo, se o Sam Mendes ganhar o de DGA, eu não acho que a academia, num ano desse, vai dar o prêmio de filme e direção para o mesmo filme. Eu acho realmente um desperdício. Eu não duvido que 1917 seja um filme sensacional, porque eu adoro o Sam Mendes e o pouco que eu vi do filme eu já achei maravilhoso e eu adoro filme de guerra. Mas, gente, é um ano que tem Parasita, que tem O Irlandês, Adoráveis Mulheres, sabe? Não é possível. O Oscar vai ter esse desperdício. Eu acho que ele devia ser democrático e meio que distribuir os prêmios. Acho que seria mais legal. Então eu quero esperar, por exemplo, se o Sam Mendes ganhar o DGA, eu acredito, pelo menos no fundo do meu coração, eu quero acreditar que a academia, né, se eles realmente, né, escolherem o Sam Mendes para ganhar o prêmio de direção, eu acho que pelo menos de melhor filme, eu acho que eles poderiam dar para, sei lá, não sei o que eles vão dar, mas eu acho que tá entre Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês e Parasita. Então eu acho que pode acontecer isso. Então, eu quero esperar o BAFTA para ver quem ganhar, mas eu acho que o BAFTA faz muito sentido dar o prêmio de melhor filme para 1917, sinceramente. Porque é um filme britânico, é o Oscar britânico, sabe? Não faz, acho que não faz sentido ele não dar o BAFTA. O BAFTA não dá o prêmio de melhor filme para 1917. E na categoria de filme britânico, ele dá para Rocketman, sei lá, um outro filme britânico. Mas é isso, eu prefiro esperar o DGA. Que aí, se o Sam Mendes ganhar o DGA, aí eu acho que realmente pode rolar o melhor filme para um outro filme, um dos outros candidatos. Agora, se por exemplo, o Bong Joon-ho ganhar o DGA de direção, ou o Scorsese, por exemplo, eu acho que aí tem mais chance do 1917 ganhar. Já saiu. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Que droga. É porque tem tanto prêmio de sindicato que eu, tipo... Eu meio que esqueço de uns. Eu vi os indicados, mas nem tô acompanhando os vencedores. Deixa eu ver aqui. O Edie Awards, né? Que é o sindicato de montagem, né? Dos editores lá dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Mandaram aqui um usuário que eu não sei pronunciar o nome, que tá o nome do usuário, tá muito estranho. 1917 Magistral. Dani, qual é o seu favorito para o melhor filme? Então, é o que eu falei, eu acho que vai ser um desses quatro. Vai ser Uma Vez em Hollywood, que tem ganho muitos prêmios nas premiações. É o Parasita, o Irlandês e 1917. Eu acho que é isso aí. Acho que vai ficar entre esses quatro filmes. deixa eu ver aqui. O mais espectador, melhor filme, eu queria Coringa, não consigo nada sonhar. Ah, não, acho muito difícil. Eu acho Coringa, eu acho que vai levar ator pro Joaquin Phoenix e tem grande chance de levar trilha sonora. Para aquela compositora islandesa, que já ganhou Critics' Choice, ganhou o Globo de Ouro. Enfim, eu acho que ele tem muita chance de ganhar. Apesar de, acho que no Oscar, tá entre ele e 1917, que é a trilha do Thomas Newman. Mas eu acho que Coringa, se ganhar Oscar, eu acho que ele tem mais chance é trilha sonora e melhor ator, mas é claro que ele concorre em maquiagem, figurino, tem outras categorias, né? Ele teve 11 indicações ao Oscar, então ele tem chance de ganhar outras estatuetas. Mas eu acho que ele ganha no máximo três, estourando, assim, no máximo. A visão mais otimista. Eu acho que é mais fácil ele ganhar duas, assim. É, pois é, sim, eu acho que é bem possível, porque o 1917 ele foi indicado ao BAFTA de melhor filme britânico e melhor filme. Pode acontecer dele ganhar melhor filme e britânico e melhor filme foi Parasita, ou Uma Vez em Hollywood, não sei. Mas é como é um filme britânico, que tem ganho muitos prêmios importantes, filme aclamado, sucesso de bilheteria, eu acho que não seria muito impossível, sei lá, eles derem um prêmio de melhor filme na língua não inglesa para Parasita, igual Parasita ganhou o Globo de Ouro. E no prêmio de melhor filme eles dão para 1917, e melhor filme britânico eles premiam Rocketman, por exemplo. Deixa eu ver quais são os filmes indicados. Deixa eu ver quais são os indicados melhor filme britânico esse ano no BAFTA. Eu já esqueci. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não sei se tem aquele Wild Rose também. Aqui, ó. É, British Film. Barararara. Aqui, ó. É 1917, Bait for Summer, Rocketman, Sorry, Miss You e Os Dois Papas. Ah, tá vendo? Eu acho que é mais fácil 1917 ganhar melhor filme e melhor filme britânico, Seus Dois Papas, ou seu Rocketman, ou For Summer, que foi indicado ao Oscar, né, de documentário também. Então, eu acho que é mais fácil isso acontecer, sinceramente. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui o Eddie. O Eddie Awards, que é, né, o prêmio do Sindicato dos Editores. Aqui, ó. Melhor montagem em drama foi para Parasita e em comédia, Jojo Rabbit. É, eu acho que tem muita chance do Parasita ganhar montagem. Muita mesmo, assim. Ó, ele também não foi indicado. Ah, não, é. Aí, melhor. É, o 1917 não foi indicado no sindicato dos editores, eu não lembrava disso, olha só. Então é isso. Mas eu acho que realmente montagem tá mais para Parasita ganhar. Acho que Parasita tem tudo para ganhar montagem. E a montagem do filme é sensacional, né? Deixa eu ver aqui. Sindicato dos maquiadores? Deixa eu ver aqui. É, maquiagem, penteado. Deixa eu ver aqui a lista certinho. Dos premiados, aqui, ó. Não, seus chatos. Eu quero de 2020. Deixa eu ver aqui. Vou pegar ali certinho. Mas ele falou que foi Coringa e Bomba e Escândalo que ganharam, né? Deixa eu só ver aqui certinho. Não, gente. Nossa, eu tô conseguindo achar, Marcos. Que azia. Peraí. Calma que eu vou achar. Paciência, vai dar tudo certo. Achei, achei. Foi no dia 11 de janeiro, gente. Eu perdi isso aí. É tanto sindicato que eu fico louca. É isso mesmo. É, melhor maquiagem em filme contemporâneo foi O Escândalo, ganhou de Vingadores, As Golpistas, John Wick e Nós. E em um filme de época, ganhou o Coringa, bateu Dolemite. Meu nome é Dolemite, Downton Abbey, Era Uma Vez em Hollywood e Rocketman. Rocketman não foi indicado nem no Oscar de maquiagem, né? Ele só foi indicado ao Oscar de melhor canção original. Que meio assim, what? Nem figurino o filme foi do Rocketman. É, vamos lá. Efeitos visuais. Não, peraí. De maquiagem. Ah, tá. O escândalo também que ocorreu efeitos especiais, né? Special Makeup Effects. Aí ganhou o escândalo de novo. Melhor penteado em filme contemporâneo foi escândalo. Melhor filme, penteado em filme de época. Aí foi Downton Abbey. E é isso. É, mas o Coringa concorreu só na questão do. Maquiagem de época, né? Que a Coringa levou. É isso aí. É, eu acho que montagem tá mais pra Parasita, mais do que pra O Irlandês. Mas vamos ver, né? O que que vai acontecer. Ah, já saiu do editor de edição também? Ah. Deixa eu ver aqui. Ah, Golden Reel Awards. Achei aqui, ó. Ah, tá. Os editores de som. Porque tem de mixagem de som e editores de som, né? Então vamos lá. Vamos lá. Na categoria de animação foi Toy Story. Não, gente, eu quero num filme. Nossa, porque essa premiação inclui videogame, um tanto de coisa, né? Peraí. Parasita ganhou na categoria de filmes internacionais. E na categoria de edição de som. Vamos ver. É Music Underscore, não, desculpa, mas eu não sei a categoria essa, ganhou Jojo Rabbit. Na categoria de musical, de edição de som, ganhou Rocketman. Na categoria de filme, diálogo, ADR, foi 1917. É porque tem umas especificações aqui que eu realmente que são técnicas que eu não entendo, né? Na categoria Sound Editing Effects Foley, ganhou Ford versus Ferrari. Então, esses temas especificidades que eu realmente não entendo, infelizmente. Não consigo, não sei explicar para vocês as especificidades. Mas, enfim, foram premiados Ford vs Ferrari, 1917. Foram os principais destaques, né? Rocketman ganhou também, né? Jojo Rabbit, né? Mas, enfim. Mas eu acho que a edição de som deve ficar mesmo entre o Ford vs Ferrari e o 1917. Deixa eu só relembrar aqui os indicados ao Oscar de. Oscar de melhor montagem, de edição de som, quer dizer. Só para eu lembrar aqui os indicados. Tem muito sindicato, é muita coisa. É bom que ajuda como precursores, né? Claro que no Oscar um ou outro muda, né? A gente tem algumas surpresas, né? Mas. Senhor, acompanhar esse estudo é muita coisa. Tem premiação, aí tem esse prêmio de sindicato, tem premiação de novo. Mas agora faltam só duas, né? Tem só o sindicato do. Só tem o BAFTA e agora o BAFTA e o Oscar, pelo menos. As grandes premiações, né? Além do DGA, WGA, que ainda vão anunciar os vencedores. Deixa eu ver aqui. Sound Editing. É Ford vs Ferrari, Contra Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Star Wars. É. 1917, Ford vs Ferrari, eu acho. E mixagem, que tem 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Ford vs Ferrari, Coringa. E ao invés de Star Wars, tem o Ad Astra. Bem legal. Ad Astra é um puta do filme. Nossa, a parte técnica desse filme. Eu gostei muito do filme, eu gosto muito de James Gray, mas os aspectos técnicos de extras são, assim, os efeitos visuais. Ele merecia muito ter sido indicado ao Oscar de efeitos visuais. Eu achei uma puta falta de sacanagem ele não ter sido indicado. Mas, né? É a vida. Deixa eu ver, mais espectador. Sobre design de som, acho que o 2017 é o favorito, sem dúvidas. Pelo que me disseram, o trabalho de efeitos sonoros é primoroso. Sim. Eu acho que vai ficar entre 1917 e Ford Ferrari, porque Ford Ferrari também tem essa questão, o som dele, mixagem de som também, são de altíssimo nível. É muito bem feito mesmo. Mas eu acho que é realmente a tendência é 1917 ganhar um dos dois, pelo menos. Ou os dois até, né? Mas pelo menos ou edição ou mixagem de som, o 1917 deve ganhar. Deixa eu ver. Gabriel já anunciaram o PGA. 1917 ganhou. Sim, a gente tava falando aqui já. Já falamos dos vencedores do PGA aqui. Apollo 11 ganhou documentário. Esqueci de pegar o documentário. Apollo 11 não foi nem indicado a Oscar e ganhou o PGA, gente. Que loucura, né? Eu tava super apostando nele em ser indicado e tal. E ele não foi indicado. Eu fiquei muito chocada da Apollo 11. Mas enfim, é bom que a gente tem uma surpresa a mais, né? A gente não sabemos esperar. Porque American Factory é um filme que tem um dos estúdios envolvidos, é um estúdio do Barack Obama, né? Então eu acho que ele deve estar fazendo uma campanha muito forte. O povo lá adora o Obama, eu acho que tem muita chance do American Factory ganhar o prêmio de documentário. É, vamos lá. É, o Cláudio. Deixa eu ver. Agora eu te falar. Eu falei do PGA, isso que a gente fala a questão do PGA na categoria de animação, né? Porque a animação, quem ganhou esse ano foi Toy Story 4. Nos últimos 15 anos, de 2005 para cá, o PGA errou só quatro vezes o vencedor, eventual vencedor do Oscar de melhor animação. O Toy Story ganhou o PGA e ele meio que se consolidou como favorito. É, mas eu prefiro esperar o Annie, que é o Oscar da animação, e o BAFTA, para ter certeza. Que é o Link Perdido, o que aconteceu? Ele ganhou o Globo de Ouro, tal, bateu o Toy Story 4 até, mas ele não foi nem indicado ao BAFTA. E toda animação que ganhou o Globo de Ouro e depois ganhou o Oscar também foi indicada ao BAFTA, pelo menos. Então eu fiquei meio assim, não sei. Mas todos eles foram, os que estão na categoria de animação, estão na categoria, estão no N, né, que são Como Treinar Seu Dragão, Perdi Meu Corpo, Klaus, Link Perdido e Toy Story 4, que são indicados ao Oscar. Eu acho que tá entre Link Perdido e Toy Story 4, mas eu acho que Toy Story 4, né, foi um sucesso de bilheteria maior, com muita gente, muitas mais pessoas viram, é um filme que também foi muito bem recebido pela imprensa, pela crítica, tem a Disney por trás, que deve estar doido para ganhar um Oscar. Que eu acho que ela deve ganhar o um Oscar de efeitos visuais para os Vingadores. E ela deve estar fazendo uma campanha muito forte para ganhar animação com o Toy Story. Então, é isso. Eu acho que tem chance. Eu quero só esperar o BAFTA e o Annie para ter uma noção, mas o fato dele ter ganho o PGA já é um excelente sinal de que ele está indo com força pro Oscar de melhor animação, o Toy Story 4. Agora vamos lá no SEG, né? Ver os vencedores do SEG. No SEG tivemos prêmio de melhor ator coadjuvante, foi para o Brad Pitt. Atriz coadjuvante foi para Laura Dern, História de Casamento, né? Brad Pitt era uma vez em Hollywood. Melhor ator foi o Joaquin Phoenix por Coringa. Melhor atriz foi a Renée Zellweger por Judy. E melhor elenco foi para Parasita. Em relação ao SEG, porque o SEG dá o prêmio de elenco, né? Não é o melhor filme, é o melhor elenco em um filme. Então, assim, o SEG não é um precursor, assim, para a categoria de melhor filme igual o PGA. PGA é muito mais, um precursor muito melhor do que o SEG, né? Mas se a gente comparar nos últimos 10 anos, ó, em 2011, o Discurso do Rei ganhou o prêmio de elenco no SEG, ganhou o melhor filme. Só que em 2012, Histórias Cruzadas ganhou o SEG, mas quem ganhou o melhor filme foi O Artista. Em 2013, Argo ganhou o melhor elenco, ganhou o melhor filme. em 2014, melhor filme foi 12 Anos de Escravidão, mas quem ganhou o melhor elenco foi American Hustle, que o filmezinho, mais ou menos, viu, American Hustle. Já até Trapaça, Trapaça, hein? Brasil era Trapaça. Trapaça ganhou o SAG de elenco, e quem ganhou o Oscar de filme foi 12 Anos de Escravidão. Aí, em 2015, Birdman ganhou o elenco e melhor filme. 2016, Spotlight ganhou o elenco, depois ganhou o Oscar de melhor filme. 2017, Hidden Figures, né, que é Estrelas Além do Tempo, ganhou o SAG de elenco. Aí quem ganhou o melhor filme foi Moonlight. 2018, Três Anúncios para um Crime ganhou o SAG, mas quem ganhou o melhor filme em 2018 foi o... gente, quem foi? Gente, quem ganhou no ano de Três Anúncios para um Crime? Gente, esqueci. Peraí. A Forma da Água, Forma da Água, Forma da Água, que nem indicado ao SAG foi, de elenco. Em 2019, Pantera Negra ganhou o SAG. Quem ganhou o melhor filme de 2018, 19, foi o Green Book. E esse ano agora o Parasita ganhou. Mas ele concorreu assim. Bom Bichão não foi indicado a melhor filme, foi indicado o Irlandês, Jojo Rabbit era uma vez em Hollywood. Jojo Rabbit, pra mim, eu acho que não tem chance nenhuma de ganhar melhor filme. Agora, o Irlandês era uma vez em Hollywood, pra mim, é um dos dois, ou Parasita ou 1917. Parasita ganhou, eu não sei, porque como não sei se o SAG pensou, olha, não vamos conseguir, não vamos, não vai dar para indicar individualmente os atores nas categorias de atuação, como não também não aconteceu no Oscar, nem no Globo de Ouro, nem no BAFTA, nem nada. Mas vão reconhecer o filme com um prêmio de elenco, vão dar esse destaque para eles que eles merecem. Foi super legal ontem no SAG, quando eles foram apresentar o filme, eles foram apresentar um prêmio lá, todo mundo ficou de pé batendo palma para o elenco do Parasita, e quando eles ganharam o prêmio também, todo mundo ficou de pé para eles, sabe? Então, assim, foi muito legal isso. Então, eu acho que o Parasita ganhou o prêmio do SAG de elenco foi mais por, como se fosse uma espécie de agrado do Sindicato dos Atores, querendo dar um destaque para os atores do filme. O destaque que eles mereciam e tudo mais, mas eu acho que não é um sinal de que, sei lá, nossa, vai ganhar o um Oscar por um filme. Não. Não, de jeito nenhum. Mas é claro que seria muito legal se o Parasita ganhasse, né? Se fosse o primeiro filme na história ganhar o prêmio de melhor filme internacional e melhor filme. Mas, né, enfim. Ah, Marcos, o Anthony Hopkins nem o Jonathan Pryce foram indicados ao SAG, mas eles entraram no BAFTA e no Oscar, tá? Ótimo. Para mim, melhor ainda. Prefiro muito mais que seja de cada Oscar, que tem muito mais visibilidade do que ao SAG. Não acho que o Oscar tenha relação com os prêmios da Academia. Não, o BAFTA, claro que tem, porque muitos membros da Academia Britânica são membros da Academia Americana e vice-versa, né? Então, assim, claro que tem muitas categorias que coincidem. Mas é claro que é lógico, o Oscar britânico, então eles reconhecem muitos filmes britânicos, produções independentes, ou produções que não tiveram uma visibilidade grande, que chegaram, entraram em cartaz dos países e tal, fizeram mais sucesso na Inglaterra, no Reino Unido e tal. Aí eles acabam reconhecendo, mas ele é um bom precursor. Sim, o BAFTA tem muitos membros em comum com a academia, então por isso que o pessoal considera muito. Marcos, estou até se batendo com as histórias da Renée, até porque tudo que ela passou, acho que ela merece seu segundo Oscar. Marcos, eu não achei surpresa, eu tô surpresa. Pois é, eu também não achei, assim, eu achei muito legal, achei que talvez pudesse rolar uma vez em Hollywood, ou irlandês e tal, mas muita gente, eu vi muita gente comentando que realmente que também não ficou surpresa com a vitória, surpresa, né, com a vitória do Parasita. Justamente por isso, que é um filme que acho que eles realmente queriam reconhecer, é um filme, assim, que o Bong é um diretor muito respeitado, é um filme que fez muito sucesso, tá fazendo muito sucesso, ganhou a Palma de Ouro, é um filme que mexeu com muitas pessoas, ele realmente é um filme que mexe com a gente, faz a gente refletir muito sobre o mundo, ele faz uma crítica social sensacional. Então, eu acho que foi uma forma de se reconhecerem, dar essa visibilidade, né, a primeira vez na história que um filme, né, que isso acontece, né, um filme em outra língua ganha o prêmio do SAG de elenco. Isso é muito legal. Então, eu achei isso foda, muito foda. Mas as outras categorias, para mim, meio que eu já sei lá. Acho que as categorias de atuação, acho que é o primeiro ano que eu acompanho o Teatro de Premiações, que agora eu tenho, assim, antes que antes do Oscar, eu já tenho certeza absoluta de que quem vai ganhar todas as categorias. Acho que agora, assim, eu acho. Claro que já aconteceu, né? Como é que fala? A Renée Zellweger, aliás, É porque é muito acontece, já aconteceu, mas é mais raro acontecer de algum ator ou atriz ganhar o SAG e eventualmente perder o Oscar. Nos últimos 20 anos, aconteceu mais, assim, a maioria dos atores e atrizes ganharam o SAG e ganharam o Oscar. Então, assim, só que assim, a Renée Zellweger, por exemplo, ela é uma que ganhou o SAG por Chicago, mas ela foi lá e perdeu o Oscar para Nicole Kidman por As Horas. A Renée Zellweger é um exemplo. Aí, a vez que ela ganhou o Oscar por Cold Mountain, ela ganhou o SAG de Atriz Coadjuvante, depois ganhou o Oscar. Então, seria a segunda vez, foi a segunda vez que ela, seria a segunda, vai ser a segunda vez que ela vai ganhar o Oscar, né? O SAG já é a terceira vez que ela ganha o SAG. Mas aí eu acho que assim, essa categoria, acho que a categoria, vai ser a Renée Zellweger, vai ser o Joaquin Phoenix, vai ser a Laura Dern e o Brad Pitt. Acho que tá selado as categorias de atuação do Oscar. É isso. Agora a direção, é só esperar o DGA. E vou esperar o BAFTA para ter uma certeza maior. Ver assim, sei lá, ver como é que vai ser a premiação do BAFTA para ver se tem alguma. Para ter uma noção de qual filme vai predominar e tal, para ter uma noção de como é que pode ser o Oscar. Mas eu acho que o Oscar tá tão competitivo, tá tão forte esse ano, que eu acho que vai chegar no dia do Oscar e eu não vou ter nem noção de quem ainda vai ganhar melhor filme. Eu acho que só vai dar para ter uma certeza quem vai ganhar as categorias de atuação, direção depois de DJ, e acho que de roteiro, eu acho que tem mais chance de Adoráveis Mulheres ganhar roteiro adaptado do que o Irlandês. Na categoria de roteiro original, tudo indica que vai ser o Tarantino. Mas ainda não tivemos o BAFTA, temos que ter o WGA, só que o WGA e o Tarantino não era elegível. Então vai ser, acho que, meio complicado. Acho que as categorias de roteiro, acho que roteiro original, a gente vai ficar meio assim: será que vai ser Parasita? Vai ser Uma Vez em Hollywood? Não sei. Então a gente vai ter que esperar acontecer mesmo. Vai ser só no dia mesmo, porque o WGA, que é um bom precursor, o Tarantino não era elegível. Vamos lá. Que eu comentar alguma coisa. Mas o Irlandês está sendo esnobado. Não, a Netflix, na verdade, né? Do jeito que tá indo as coisas, a Netflix, né? Ela vai acabar ganhando só o Oscar de atriz coadjuvante para Laura Dern. Porque eu não vejo dois papas ganhando nenhum Oscar. História de casamento vai ser a Laura Dern, que vai ser esse um Oscar. Não acho que História de Casamento tem chance em roteiro original mais. Eu acho que vai ficar entre Tarantino e o Bong. E o irlandês pode ganhar alguma categoria técnica, né? De maquiagem, que realmente é fantástica a maquiagem no filme do irlandês. Mas acho que é isso. Acho que o irlandês pode sair de mãos vazias do Oscar nas categorias principais, sem nenhum Oscar nessas categorias principais. Deixa eu até rever aqui os indicados ao Oscar de maquiagem. É o Escândalo Coringa, Judy, 1917. E Malévola. Ah, não, peraí. Irishman, tá, peraí. Ah, efeitos visuais. Irishman, desculpa, gente. O irlandês é efeitos visuais que ele concorre. Não, efeitos visuais, acho que tem mais chance de ser os Vingadores. Pra coroar esse fim dessa saga com o Homem de Ferro e tudo, com o Oscar de efeitos visuais. Mas é isso, mas acho que se for nisso, a Netflix, assim, muitas indicações. Mas ganhar mesmo, vai ganhar uma das principais. Tudo tá parecendo que vai ganhar uma das principais. E o irlandês pode ganhar uma das técnicas que ele concorre, né? É isso, porque o irlandês concorre. Vamos lá, ele concorre ator coadjuvante, que não vai levar. Concorre fotografia, que eu acho que tem mais chance de ganhar, é o 1917, né? O Roger Deakins. A categoria de figurino. Pode até ser, né? Mas a gente tem que lembrar que tem Adoráveis Mulheres, tem Jojo Rabbit, tem Coringa, tem Once Upon a Time em Hollywood, então, tipo, sendo vez em Hollywood, então, assim, tá difícil. Direção. Claro que pode acontecer, mas eu acho que tá mais pro Sam Mendes ou pro Bong. Montagem. Para mim, tá mais pra Ford vs Ferrari ou Parasita. Design de produção, aí sim, né? Só que a gente sempre tem esse ciúme, assim, sempre vai estar o irlandês com o Jojo Rabbit, com 1917 Parasita, ou com Coringa, Uma Vez em Hollywood. Então, assim, são categorias que fortes, assim, que realmente isso é difícil. Não tem nenhuma categoria que você fala, isso aqui vai ser Parasita, vai ser o irlandês. Não tem. É isso. Que antes estava mais para roteiro adaptado, não estava assim, não, roteiro adaptado, mas aí agora tá a Greta Gerwig deu uma crescida, então tem muitas pessoas que estão apostando na Greta Gerwig para ganhar o prêmio de roteiro adaptado, o Oscar de roteiro adaptado. Então, tá difícil. Roqueiro Nerd, pela indicação de montagem, Os Únicos que Assustam 1917. Seriam Coringa, Irlandês, Parasita. Um é filme de HQ da Netflix, então Parasita é Ameaça Fantasma 1917. Não, Roqueiro, mas o 1917 ele não foi indicado à montagem. Ele foi esnobado. A gente já está discutindo isso. Por que que ele foi esnobado? Gabriel, pessoalmente, achei a performance da Margot Robbie em O Escândalo e a de Florence Pugh em Adoráveis Mulheres mais fortes que a da Laura Dern. Eu vi só a Laura Dern. Eu ainda não vi as outras indicadas à atriz coadjuvante. Então, eu realmente não posso. Não vi a Kathy Bates, não vi a Scarlett Johansson, não vi a Margot Robbie, não vi a Florence Pugh. Mas acontece, assim, eu não duvido. Tipo assim, claro que gosto, opinião é relativa, né? Mas acontece muitas vezes de algumas atuações que perderam, tivesse sentido mais paixão das pessoas do que o que realmente ganhou, a atuação que realmente ganhou o Oscar. Isso acontece, é comum acontecer. Mas, né, enfim. João Gabriel, Tarantino sempre ganha roteiro. É, pois é, sim. Então, apesar de eu não achar que o roteiro do Era Uma Vez em Hollywood seja o melhor original esse ano, eu também dava para Parasita, mas acho que tá mais entre o Tarantino e o Parasita. Antes, História de Casamento parecia um forte candidato, mas também perdeu força. Então, é isso. É, Marcos, Netflix podia postar no Anthony Hopkins como nome contra o Brad Pitt. Já que... Não, vai ser o Brad Pitt. Não, vai, acho que não vai rolar essa divisão. De Joe Pesci com a Patino, não. Vai ser o Brad Pitt que vai ganhar. Eu acho que tá meio que. Apesar de não ser a melhor atuação da carreira dele, não é nem de longe. E também não acho que seja a melhor atuação entre os candidatos a Oscar de ator coadjuvante, né? Que se a gente lembrar o ator coadjuvante, tem o Anthony Hopkins, o Tom Hanks, o Al Pacino. Então, assim, eu não acho que a atuação do Brad Pitt é a melhor, mas é uma atuação muito boa. É uma atuação muito boa. Mas acho que o que tá pesando o Brad Pitt é que tá overdue. É um ator que tem 30 anos de carreira, que já fez vários filmes premiados, indicados ao Oscar, já foi indicado ao Oscar várias vezes. Mas é um ator que não tem muitos prêmios na carreira, né? Já ganhou o Globo de Ouro 25 anos atrás. Então, assim, ele é um ator, assim, ele tem um Oscar, só que como produtor, né? Que é a Plan B, que é a produtora dele. Que até produziu o Eddie Arce e tudo mais, é a Plan B, que produziu o 12 Anos de Escravidão. Que ele até faz uma pontinha, né, em 12 Anos de Escravidão, ele tem um papel pequeno no filme, bem pequeno, mas foi a empresa dele, o estúdio dele, a Plan B, que produziu 12 Anos de Escravidão. Então, quando o filme ganhou o Oscar de melhor filme, ele tava lá com essa estatueta. Então, ele tem uma estatueta em casa, Brad Pitt. Só que não é como ator. Então, eu acho que ele tá meio que overdue. Então, assim, é um ator muito respeitado, já tem uma carreira consolidada, passou por uma fase, assim, de difícil, ruim, e agora ele meio que tá se reerguendo de novo, né? E tá dando a volta por cima. E é isso, então acho que tá tudo a favor dele. Tá um filme aclamado, a atuação dele é muito elogiada. Então, assim, tá pro Brad Pitt, é isso. Pra mim, eu não vejo ninguém ganhando dele. Mas eu queria muito que o Scorsese ganhe direção, o cara deu aula ali. Mas o bom John Woo também, a direção dele é fantástica. Eu acho que, ou ele, mas o Sam Mendes também eu não vi ainda em 1917. Eu realmente não dá para eu saber como é que é a direção. Eu só ouvi falar muitas coisas boas. Então eu acho que isso é muito difícil, porque esse ano nós temos muitas pessoas fodas em filmes muito bons concorrendo em várias categorias. Então é difícil a gente falar, nossa, quem tá melhor? Esse tema de competitividade que eu também não gosto. Não gosto de ficar falando quem tá melhor que ninguém e tal. Mas sim, Scorsese. Qualquer um que ganhar ali na categoria de direção, Tarantino acho que nem tanto. Eu gosto dele e tal, mas peguei a Oscar de direção, nesse caso, não. Mas ou Scorsese, ou Sam Mendes, ou Bong, para mim, um dos três, que para mim vai ser um dos três, fato, qualquer um dos três para mim tá bom. Eu acho de boas. Cláudio, eu ainda creio que o Oscar vai ser bem pulverizado, a temporada está muito acirrada. Sim, eu concordo, eu acho que a academia vai dividir, eu acho que ela vai meio que ser, vai ser bem democrática, não vai dar um tanto de Oscar para um filme. Vai dar um filme, melhor filme para um, direção para outro, roteiro para um, roteiro para outro, aí tem as categorias de atuação que já estão definidas. Então eu acho que ele vai dividir. Eu acho que não faz sentido a academia dar um tanto de Oscar para um filme só num ano tão foda, tão forte como esse. Acho que vai ser muita sacanagem se ela fizer isso. É, roqueiro nerd, porque Demi Tarantino, como diretor, é um grande roteirista, não vai ganhar direção, mas em roteiro é o bonitão do baile. É, sim, pois é, porque os Oscars que Tarantino ganhou até hoje foram todos de roteiro, né? Foi Django, foi Bastardos Inglórios, então, né, tem muita chance de ganhar de novo por Era Uma Vez em Hollywood. E é isso, é. Direção, acho que ele teria que fazer um filme num outro patamar ainda. Não que não seja bom Era Uma Vez em Hollywood, claro que é, mas para ganhar Oscar de direção. Eu acho que ele só ganharia com um filme como Era Uma Vez em Hollywood se fosse um ano que não tivesse tantos filmes fortes concorrendo. Ou ele pode, né, estar tá num ano ser indicado e ganhar de direção num ano forte, mas aí ele faz uma direção num outro nível, Pulp Fiction, sabe? Aí tudo bem. É, mas foi 2017 não foi indicada a montagem para a proposta parecer um plano sequência. Ah, então foi você. Foi isso, porque eu lembro que era esse o argumento. Que a montagem parece um plano de sequência. Mas o que, que isso tem a ver? Porque assim, porque eles gravaram um filme, todo mundo sabe disso, todo mundo, né, que indica, vota no Oscar e tudo mais, sabe que o filme, tipo assim, ele não foi gravado em plano de sequência, mesmo se tivesse sido também. Pelo que eu li, é uma montagem fantástica do filme. O que, que tem a ver esse plano de sequência, mais espectador? Só para explicar pra gente entender aqui. Roqueiro Nerd, geralmente quem ganha melhor filme é indicado à montagem. 1917 não foi indicado por causa do plano sequência. Mas os desafiantes principais que foram indicados só foram os três. Deixa eu ver. Ah, já falaram disso, a questão de montagem, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum post sobre isso aqui. Ah, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. No ano passado, Bohemian Rhapsody ganhou o prêmio de montagem e foi indicado o melhor filme. No ano retrasado, 2018, né? O Oscar de 2018, Dunkirk. Foi indicado ao melhor filme, ganhou montagem. É o Hacksaw Ridge, né? Que é o filme do Mel Gibson. Foi indicado ao melhor filme, ganhou montagem. Mad Max também. Whiplash também. É, foi indicado ao Oscar, ganhou montagem e ganhou e foi indicado ao melhor filme. Gravidade, Argo. É, Milênio, os Homens que Amavam as Mulheres. A Rede Social, Guerra ao Terror. Quem Quer Ser um Milionário, são todos filmes que ganharam o Oscar de montagem e ganharam o Oscar de melhor filme. Agora tem que ver se foi indicado, né? Deixa eu ver aqui. É, ano passado foi Vice, foi melhor filme, Green Book, a favorita, enfrentado na Clã, sim, Três Anúncios para um Crime. Eu tô. Ah, aqui, não. Não, peraí. Geralmente, quem ganha melhor filme é indicado à montagem. Ah, tá. Tá bom. É, mas aqui, ó, vamos pegar umas exceções, né? 2008, Ultimato Bourne ganhou o prêmio de montagem, não foi indicado a melhor filme. Mas é realmente, mas nos outros. Tivemos Matrix, que ganhou melhor montagem, né? Não foi indicado ao Oscar de melhor filme, né? Não me lembro disso, pelo menos. É, não. É, mas os outros realmente. É, tivemos uma outra exceção que ganhou o Oscar de melhor filme, ganhou edição, montagem e não foi nem indicado ao Oscar de melhor filme. Mas realmente, quem ganha melhor filme é realmente todos eles foram indicados à montagem mesmo, realmente. Mas, né, as exceções estão aí para acontecer, né? Igual, né? Sei lá, né? Enfim, tudo pode mudar num dia, alguma coisa que é, né, regra, entre aspas, né? Num dia pode mudar. Então, prefiro esperar, ainda mais esse ano que tá muito forte. Vamos ver. É, Margot Robbie ficou muito parecida com a Sharon Tate. Ah, lembra, mas acho que não. A Sharon Tate, ela tinha um. Não sei, é diferente. Mas claro que ficou, não, realmente lembrou e tal. É, ficaram parecidas, né? Margot Robbie, ela até colocou uma lente, né? Porque achou um tente no tiro azul, igual a Margot Robbie, tiro castanho. Mas realmente, não, sim, tem muitas coisas parecidas. Elas eram a aparência delas lembra um pouco uma da outra, né? Altura, louras, loiras e tal. Mas não é igual, assim, não, não. Ficaram parecidas, parecidas. Abaixo radar, acabei de ver Last Full Measures, outro filme do Peter Fonda. Triste imaginar que atores como Joe Pesci, Al Pacino, Hopkins e Jonathan Pryce não tenham o devido reconhecimento. Assim, o Joe Pesci, Al Pacino e Hopkins todos já foram indicados ao Oscar mais de uma vez e ganharam o Oscar já, né? Agora o Jonathan Pryce realmente é a primeira vez que ele é indicado ao Oscar. É cabuloso. É difícil, complicado, complicado. Mas é porque também o Jonathan Pryce, ele é um ator muito respeitado, muito conhecido, já tem um nome na indústria, uma carreira consolidada, mas ele não faz filmes Oscar bait. Ele não é esse tipo de ator que a gente vê muito em filmes de grande visibilidade e tudo mais. Ele tem uma linha de filmes que ele escolhe, né, para fazer. É, o Peter Fonda, ele foi indicado 2 vezes ao Oscar, né, nunca ganhou. O irlandês tem a melhor versão para o desaparecimento do Jimmy Hoffa. João Gabriel, Birdman também era como 2017, não foi indicado à montagem. Ah, obrigada! Então, Birdman não foi indicado. Bom que você lembrou, porque eu não vi isso aqui. Deixa eu voltar de novo para a melhor montagem. Oh, meu Deus! Não vi. Deixa eu pegar aqui 2015, que foi Birdman. É, realmente. É, o Mad Max ganhou o prêmio de melhor montagem. O Birdman ganhou o melhor filme e não foi nem indicado. Quem foi indicado à montagem de 2015-2016 foi Mad Max, A Grande Aposta, O Regresso, Spotlight e Star Wars, O Despertar da Força. Realmente. Ah, não, aqui, ó, 2014. Quem ganhou o Oscar foi 12 Anos de Escravidão. 12 Anos de Escravidão não foi indicado à montagem. Quem foi Whiplash, American Sniper, Boyhood, O Grande Truque da Peste e O Jogo de Imitação. 2016, Moonlight foi. 2017, A Forma da Água foi. Green Book foi. 2 Anos de Escravidão. Ah, não, 2 Anos de Escravidão 2013. Peraí, quem ganhou o Oscar 2015 de melhor filme? Gente, esqueci. Quem foi o melhor filme? Foi Birdman, louca, Birdman. Birdman, Argo ganhou, foi indicado à montagem. 11 foi o artista também foi indicado à montagem. É, o Discurso do Rei foi indicado à montagem do filme. Guerra ao Terror também. Quem quer ser um milionário? No Country for Old Men, sim. Os Infiltrados, sim. Crash, sim. Oscar de melhor filme desse ano aqui, deixa eu ver quem foi, 2004. Ah, Million Dollar Baby foi indicado, sim. Senhor dos Anéis. É, realmente, Birdman foi uma exceção, né? Nossa, que esses estatísticas assim, eu fico louca, gente, desculpa. Então, Birdman foi uma exceção, ganhou Oscar de melhor filme, não foi indicado à montagem. A Esperança foi em 1917. Ai, ai. É, mas o Vai Ver, eles consideram a montagem de 1917 uma trapaça. Ai, gente, nossa, deve ter sido um trabalho do capeta. Imagina, você gravar um filme, que você não gravou no plano sequência, gravou um filme e você monta um filme de forma que parece que você gravou ele. Deve ter dado um trabalho cabuloso, velho. Ah, não, gente, desculpa. Puta falta de sacanagem. É, Cláudio. Mas por que a Gelo foi esnobada pela academia? Parecia muito cotada, não seria? Ah, é complicado o caso da J.Lo, que a gente fica falando que pena por causa da questão de diversidade, que ela é uma atriz latina, né? A família dela é de Porto Rico. Mas, assim, a questão da J.Lo, por mais que ela tenha. Ela perdeu o BAFTA, né? Ela entrou no Globo de Ouro, Critics' Choice, no SAG, até. Mas no Oscar é complicado porque o filme dela, As Golpistas. É um filme que, assim, essa é uma indicação solo, E assim, não é um filme Oscar bait, ele é um filme que acabou virando candidato ao Oscar de atriz coadjuvante somente. Direção, por mais que a gente falasse, realmente foi uma diretora muito boa, é um filme aclamado, sucesso de bilheteria e tudo mais. Não era um filme de Oscar que seria imaginável. Nunca, eu sabia que nunca tinha ter chance da diretora do filme ser indicada ao Oscar de melhor direção. Mas Oscar Peace não é um filme Oscar bait, não é filme de. Não é esse Oscar material que a gente está acostumado a ver. Então, assim, realmente, muita gente ficou surpresa porque a entrada para tudo. Todo mundo via mais as Auschwitz de The Farewell, né? A despedida, que era um nome forte meses atrás, né? Em setembro, assim, outubro. E depois ela foi perdendo espaço e todo mundo ficava assim, ah, talvez ela entre na vaga de fulana. Mas assim, então assim, ninguém esperava que a J.Lo fosse sair. Muita gente achava que ia ficar entre ela e a Laura Dern, na verdade, a primeira de coadjuvante, e acabou que ela não entrou no Oscar. Não sei se foi questão de campanha, que não foi tão bem feita assim para conseguir indicação ao Oscar, ou se realmente o brunch dos atores, né, que são é o brunch dos atores que escolhe os indicados nas categorias de atuação, eles colocaram a Kathy Bates. Então, assim, é complicado. Não sei o que rolou, porque a J.Lo é uma pessoa popular, as pessoas gostam dela, né, tem muitos anos de carreira, talvez tenha faltado isso, ter feito mais campanha, um filme mais Oscar bait, que esse filme não é tão assim. É um perfil diferente, assim. Não é esse perfil desses filmes que a gente está acostumado a ver no Oscar. Então, eu acho que meio que fez. Mas pegou uma gente surpresa, eu fiquei surpresa. Eu realmente contava com a indicação dela. E ela não achava de jeito nenhum que ia ser esnobada. Roqueiro Nerd. Ai, sim! Atriz de Sex Education é igualzinha a Margot Robbie. É igualzinha, gente, igualzinha. Ela é francesa, é igualzinha a Margot Robbie. Ela é muito igual a Margot Robbie. Eu acho bizarro. Muitas vezes eu olho pra ela e falo, puta que pariu. Se a Margot Robbie colocasse um piercing no nariz, pintasse cabelo de preto igual ela faz na nossa segunda temporada de Sex Education, tivesse cabelo meio igualzinho da personagem, gente, ia ficar idêntica. É igualzinha. Igualzinha a atriz de Sex Education. É muito igual. Deixa eu até pegar o nome dela aqui. Atriz de Sex Education. Ela é francesa. Ela chama Emma Mackey. Emma Mackey. Eu amei a segunda temporada de Sex Education. Eu vi tudo em 2 dias. Eu vi sexta e sábado. Porque estreou na sexta. Eu vi uns 3 episódios na sexta, senão eu ia dormir 5 horas da manhã. Aí sábado eu terminei de ver. Que temporada perfeita. Eu tô quase gravando um vídeo fazendo um review da segunda temporada de Sex Education. Porque eu achei ela perfeita em todos os sentidos. É uma série, tipo assim, que consegue discutir vários temas importantes de serem discutidos, temas que têm tabu envolvido e tudo mais, mas consegue discutir isso tudo ao mesmo tempo que ela consegue desenvolver muito bem os personagens, a história, o roteiro, né, o enredo todo. Ela consegue administrar isso tudo muito bem. Essa era a segunda temporada, foi impecável a segunda temporada. Eu gostei demais da segunda temporada. É, Cláudio, não acho exagerada Saoirse Ronan de cara 4 vezes. Eu não vi Adoráveis Mulheres, eu não posso opinar. Mas eu gosto, assim, eu vi ela em Brooklyn. Ah, eu gosto muito da atuação dela em Brooklyn, a atuação dela em Brooklyn é muito comovente. Quais são os outros filmes que ela foi indicada ao Oscar? Foi Brooklyn, aquele que ela era novinha, né, que ela tinha 12 anos, né, Atonement. Desejo de Reparação, ela foi indicada, né? Deixa eu confirmar aqui os filmes que ela foi indicada melhor de atuação. Ah, Lady Birds, Desejo de Reparação em 2008, quando ela tinha 13 anos, estava para fazer 14 anos. É o Brooklyn, que eu vi, Lady Birds, eu vi. Lady Birds, ela é uma boa atriz. Ela é uma muito boa atriz, mas eu achei um pecado não ter indicado a Lupita. Para mim, de todas as atuações que eu vi, a Lupita foi a melhor. Ainda tem que ver, eu não vi a Renée Zellweger, não vi a Saoirse Ronan, mas assim, a Lupita em Nós é um outro nível. Sensacional. É, Roqueiro Nerd. Se não me engano, Birdman foi a única exceção do João. É, pois é, pelo que eu vi que também é realmente foi uma exceção. Então, assim, gente, tudo pode acontecer, mesmo se não fosse. Né? A vida é uma caixinha de surpresas, o Oscar é uma caixinha de surpresas. Vamos ver o que que vai acontecer. É, Gabriel. Reginaldo, boa noite. Boa noite. Gabriel, é engraçado que Birdman também foi feito nessa proposta de plano sequência, assim como 1917. Verdade. Não foi indicado em montagem de Oscar de melhor filme. Sim, esse é... boa. Boa, Gabriel. Birdman ganhar Boyhood foi sacanagem. Eu achei que aquele ano eles podiam ter dividido melhor filme para um, melhor direção para outro. Ou seja, direção para o Richard Linklater e filme para o Birdman, ou vice-versa. Para mim tinha que ter sido dividido, não era preciso os dois para o Birdman. Acho que tinha que ter sido. No caso, né, como o Alejandro Iñárritu ganhou o DGA, eu acho que o Boyhood, como um filme, todo o processo do filme, a questão dos personagens, do crescimento dos personagens, todo o desenvolvimento. É um filme muito interessante, que foi gravado durante 12 anos, né? Então, realmente, estava entre os dois, as duas categorias, tanto de filme quanto de direção. Acabou que o Birdman levou as duas categorias, né? Fez essa dobradinha do Oscar. Mas eu acho isso. Eu acho que podiam ter dividido. Ter melhor filme para Boyhood e direção para Alejandro Iñárritu. Eu lembro até que no bolão aqui do Cinema de Boteco teve muita gente. Ninguém acertou tudo. Acho que não, eu acho que ninguém tinha colocado Birdman para os dois. Acho que todo mundo colocou direção para um e filme para o outro. É, mas o produtor Adam Driver ainda vai ganhar uns dois Oscars. É, ele tá novo, ele tem 36 anos. Ele ainda vai fazer muitos filmes. Ele ainda vai. Eu também acho que ele vai ganhar um Oscar ainda. Claro que vai. Roqueiro Nerd, a primeira temporada de Sex Education, achei melhor repetir o mesmo final que a primeira. Acho que teremos uma terceira temporada, a ascensão da relação do Oates e da Ruby. Vitor Noche. Buenas noches. Bem-vindo. Nossa, eu achei a segunda temporada de Sex Education muito melhor. Nossa, a segunda temporada é sensacional. Mas realmente aquele finalzinho, que é aquele típico finalzinho de clichê, que assim, o casal, todo mundo quer que fica junto, não fica, fica junto. É tipo Ross e Rachel. Fica junto uma temporada e termina, depois fica junto de novo, só na última temporada, 20 anos depois. Então, assim, isso que eu tenho preguiça, sabe? Que fica aquele trem que fica naquele clichê das séries, que é o casal, todo mundo quer ver junto, nunca fica junto, sempre acontece uma treta, né? Então, assim, realmente, o final da segunda temporada foi muito igual, né? Que a primeira terminou com ela indo se declarar pro Otis, o Otis tava com a Ola. E nessa segunda, enfim, não posso contar porque posso dar spoiler, mas foi um final similar, só que ao contrário. Contaram assim, né? Eu tô com ranço daquele menino lá, vizinho dela lá, que escroto. Tô com raiva dele. Alessandro, oi. Bem-vindo. Reginald Dani, eu ainda acho que o melhor ator coadjuvante é o Joe Pesci. Não, sim, na categoria de ator coadjuvante, eu realmente acho que ou o Joe Pesci ou a Pacino mereciam ganhar o Oscar. Eu gosto muito. Eu tô rindo que você não viu, na verdade. Eu gosto muito do ator, mas eu não vi o filme dele. Agora, o Anthony Hopkins eu vi, é uma atuação muito boa, mas para ganhar Oscar, não, não acho que é nesse nível. Mas merecia indicação. Agora, melhor ator coadjuvante, realmente, eu daria pro Joe Pesci ou pro Al Pacino, mas eu gosto mais do Joe Pesci, porque o Joe Pesci, ele tem umas cenas muito boas em irlandês, que ele faz uns olhares assim, gente, que eu fico assim, esse cara é um velhinho pequenininho, muito simpático, gostei dele. Mas realmente, eu daria pro Joe Pesci também Oscar. Ele não deve nem ir para mim no Oscar, ainda mais que ele já sabe que vai ser o Brad Pitt que vai ganhar, então não sei nem se ele deve ir. Acho que ele não gosta muito desses trem, não. Ele não gosta de ler entrevista. É o jeito dele, né? Alessandro sendo para Florence Pugh surpreender e tirar o Oscar de Laura Dern e deixar a Netflix zerada. Então, eu acho que é muito difícil. Acho que a Laura Dern vai ganhar. A academia não vai nunca tirar o Oscar da Laura Dern. Vão dar esse Oscar para ela. Como disse o mais espectador do Adam Driver, falar isso foi uma coisa, eu acho que ela ainda vai ganhar. Acho que se ela continuar nesse caminho que ela está seguindo, fazendo ótimas escolhas de filmes dependentes, esses filmes maiores, eu acho que ela tem tudo para ganhar Oscar um dia. Um dia ela vai acabar fazendo um papel muito foda, um filme muito foda, que vai ganhar o Oscar. Vai dar o Oscar para ela, né? Que ela vai ganhar o Oscar. Então, mas eu acho que não agora. Eu acho que não. Eu acho que vai ser a Laura Dern. Não tem. Acho que as categorias de atuação já estão tipo finalizadas. É a Laura Dern, o Joaquin Phoenix, o Brad Pitt e a Renée Zellweger. Eu acho que é isso. Acho que atuação tá decidido. Direção, você vai esperar o DJ. Roteiro, eu acho que a gente vai descobrir mais em cima da hora se vai ser o Irlandês ou Adoráveis Mulheres e no caso original ou Era uma Vez em Hollywood ou Parasita. E melhor filme também acho que vai ser no dia. Acho que o melhor filme vai ser só no dia do Oscar que a gente vai descobrir. Mas o espectador tem horas que dá vontade de abraçar o Joe Pesci, um irlandês. Eu tenho muita vontade. Não, sério, velho. Eu já pesquisei aqui a altura do Joe Pesci no Jack, vê? Acho que ele tem 1,50. Gente, 1,60. Ele é petitinho. Quer ver? Tem um site que chama Celebrities Heights. Vamos descobrir a altura do Joe Pesci. Aqui fala que ele tem 1,60. Gente, 1,60. Eu tenho 1,73. Claro que, nossa, eu visse na rua, eu ia muito querer abraçar ele e carregar. Ele é tão simpático. Adoro a cena do irlandês que o Robert De Niro tá arrumando lá o motor do caminhão quando ele conhece o personagem do Robert De Niro, né? O Joe Pesci, que ele vai lá ajudar o Robert De Niro a arrumar o caminhão. Aí ele sobe num banquinho para ele conseguir mexer no caminhão, porque ele é pequenininho. Oh, meu Deus! Ai, é caminhão, não, né? Era tipo uma caminhonete, sei lá. Ah, não, ele é um velhinho muito simpático. Eu ia adorar carregar, eu vi ele na rua e carregar, mas acho que ele ia me bater, ele tem cara de ser bravo. Ele é coreano, né? Meio sem coração, então acho que ele ia ficar meio bravo e ia querer me bater. Mas enfim, simpático. Se o Oscar fosse justo, a Florence Pugh seria indicada por Midsommar, com certeza. Só que Midsommar é Midsommar, todo mundo sabe que não é um filme que a academia indicaria o Oscar, tipo, nunca. Mas com certeza, meu sonho, se ela fosse indicada pro Aquilo de minha atriz, meu sonho era tanto a Florence Pugh quanto a Lupita indicadas. Elas tinham que ter sido indicadas melhor atriz, se fosse justo. Na minha opinião, esse era o justo, as duas terem sido indicadas. Mas pelo menos a Florence Pugh foi indicada pelo Adoráveis Mulheres. Acho que foi bom. É um filme bem mais Oscar bait, da Greta Gerwig, tem toda a questão de feminismo, tudo mais. É um filme praticamente só de mulheres que está em destaque, né? Melhor filme e roteiro adaptado, as categorias técnicas, acho que foram 6 indicações para Adoráveis Mulheres, né? Então, assim, achei bom, foi bom, foi bom. Alessandro, redes de atuação, boa para as técnicas estão abertas. Isso ferra minhas apostas nos bolões. Sim, pois é, técnicas, eu acho que para mim, fotografia vai ser o Roger Deakins, 1917. Eu acho que essa técnica para mim tá fechada. Agora, edição de som, mixagem de som, montagem, trilha sonora, eu acho que tá entre 1917 e Coringa. Eu não consigo apostar em ninguém. Figurino, maquiagem, esses assim, efeitos visuais, eu acho que tá fechado em Vingadores. Eu não acho que Vingadores vai perder, eu acho que a Disney vai conseguir. Ela vai fazer campanha pra caramba, porque a Disney tem dinheiro. Todo mundo sabe que a Disney tem dinheiro pra caramba. Eu acho que ela vai conseguir esse Oscar para os Vingadores, que é a maior bilheteria de todos os tempos. Filme internacional é técnico, né? Que vai ser Parasita, todo mundo sabe. E filme mais que tinha? Efeitos visuais. Efeitos visuais, design de produção. É difícil, porque esse ano temos muitos filmes que em categorias técnicas são fortes, que são Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês, Coringa, Adoráveis Mulheres. Então, assim, o próprio Parasita também, ele tem muitas indicações técnicas. Então, assim, é difícil. Esse ano tá difícil por causa disso, de apostar, porque é um ano que tá forte. Mas acho que nessas que eu falei, para mim, elas estão fechadas. Essas que eu falei. Efeitos visuais para Vingadores, efeitos especiais. Visual Effects Vingadores. Fotografia vai ser o Roger Deakins, 1917. Trilha sonora, que tá entre Coringa e 1917. E é isso. Figurino, maquiagem, penteado. Enfim, as carreiras técnicas estão difíceis mesmo. De realmente tem que esperar, acho que só no dia, edição e mixagem de som, montagem. Realmente tá difícil mesmo. Alessandro, montagem. Ford vs Ferrari estava quase garantido. Agora tem Jojo Rabbit Parasita. Eu acho que está mais fácil Parasita, pra ser sincero. Em editing, em montagem, né? Eu acho que está mais para Parasita. Se não for Parasita, eu acho que. Não, fala que o Ford vs Ferrari é um filme que tecnicamente é também sensacional. Ele tem montagem, edição de som. E mixagem de som. E filme também, né? Eita. Pode ser errado, também foi o melhor filme. Tem 4 indicações ao Oscar. As de som eu acho muito difíceis. Eu acho que vão dividir. É difícil, porque edição de som tem Ford vs Ferrari, Era Uma Vez em Hollywood, Coringa, 1917, Star Wars. Eu acho que vai ficar entre 1917 e o Ford vs Ferrari. Aí a gente tem mixagem de som, que são os outros candidatos anteriores, e entra Ed Asner no lugar do Star Wars. Só que assim, é difícil, técnicas realmente difíceis. Eu acho que mesmo com o sindicato, né, os sindicatos anunciando os vencedores, acontece algumas mudanças. Sempre, todo ano, sempre tem algum filme que ganhou o sindicato e não ganhou o Oscar. Então, acho que realmente é difícil. Peraí. Mas eu acho que realmente montagem vai ficar entre Parasita. Tá mais entre Parasita. Ai. Tá entre Parasita. Irlandês, será? Eu acho que o irlandês vai acabar ganhando um Oscar técnico. Acabou. Se ganhar um Oscar. Vai ser um técnico só. Eu não acredito que a Academia não vai dar nenhum Oscar para o irlandês. Não é possível. Porque esse filme merece pelo menos um Oscar. Não é possível. É um filme muito bom. Mas não vai ser nenhum Oscar principal, eu acho. Eu acho que até melhor filme para o irlandês está muito difícil. Tá complicado. As de Sonda vem para 1917. Quase sempre guerra leva essas. Pois é, não, acontece. Tem chance de 1917 ganhar tanto mixagem de som quanto edição de som. Mas já aconteceu muitos anos que acabou ganhando um filme, uma edição de som, um filme ganha, e mixagem de som, outro filme ganha. Então. Ai, que difícil isso. Muito difícil. Porque esse ano a gente tem que lembrar, né, Luciano, que tem o Ford vs Ferrari, que é um concorrente forte, né, nas categorias de som. Eu acho que podem dividir, dar uma das categorias para 1917, a outra para Ford vs Ferrari. Pode ser. Mas acho que um ganhar as duas, eu acho que é até desperdício. Tem muito filme com som bom concorrendo. Igor, Academia. Ah, peraí, mas o espectador mandou, mais espectador. Daqui a 20 anos eles vão se arrepender de ter indicado o Farol apenas categoria. Acho que não, porque o Farol não é um filme Oscar material. Ele não é um filme Oscar material no sentido assim, um histórico do Oscar, eles não indicam esse tipo de filme. Eu não realmente não acho que vão se arrepender. Eu acho que pode, assim, né? Eu acho que o Oscar daqui a muitos anos pode fazer tipo assim, ele pode mudar completamente, ter a cabeça muito mais aberta. E lembrar no passado de várias situações de filmes e atuações que eles deixaram de indicar por causa desse negócio de não ser Oscar bait, não ser Oscar material deles, né? É, pode rolar, mas acho que isso ainda vai demorar. Tem que ter muitas mudanças ainda para isso acontecer. Igor, a Academia ignorando excelentes trabalhos do gênero terror como Piu, Lupita, Toni Collette. Só perdem credibilidade. Ah, a Toni Collette, você fala pro Hereditário, né? No ano passado, né? Sim. Ela até foi indicada a alguns prêmios independentes e tudo mais, mas então, nossa, realmente era muito difícil. Esses filmes, assim, macabros, assim, que são muito bons, mas tem esse negócio meio macabro, meio pesado, assim, é de muito difícil a Academia indicar. É muito difícil. Mas eu concordo que são excelentes atuações. Acho que a Florence Pugh e a Lupita, elas, eu colocava elas indicadas na categoria de melhor de atriz fácil esse ano. Fácil. Facílimo. É, Alessandro, não gostei tanto de Jojo Rabbit, mas o que mais elogiei ao final foi a edição, a montagem, né? Muito boa. Eu não vi Jojo Rabbit ainda. Não sei nem quando que estreia aqui em Portugal. Acho que é só em fevereiro. Mas eu vou ver esse fim de semana agora. Vai estrear 1917 e o Escândalo. Claro que eu vou ver 1917. Eu quero muito mais 1917 que o Escândalo. Vou ver na quinta-feira já. Eu tenho uma prova na sexta, mas não quero nem saber. Eu preciso ver 1917. Wagner dos Santos, sinceramente, não engoli a não indicação do De Niro. Qual a sua teoria para isso, Dani? Ou, eu acho difícil. Eu acho que não foi nada. É, porque é difícil, porque quem vota é o Brunch, né? São os atores que escolhem os indicados. Os atores, membros da academia, que escolhem os indicados a melhor ator. Eu acho que o problema que teve esse ano é que, por exemplo, na academia de ator coadjuvante, o irlandês teve dois atores indicados, né? Como é que o De Niro não entra, né, na categoria de melhor ator? Mas é porque a categoria de ator coadjuvante não tava tão com tantos nomes assim para entrar. A categoria de ator esse ano tava muito concorrida, muito concorrida. Qualquer nome que ficasse de fora ia ser uma pena. Então, assim, eu acho que foi isso que pesou. Foi um ano muito concorrido e não deu. Eram nomes demais. Tinham pelo menos uns 7, 8 nomes fortes para categoria de melhor ator. Quatro, assim, três ficaram de fora. Então, assim, eu acho que foi isso. Eu acho que foi por causa do ânimo que tava forte. Porque a Netflix tem dinheiro para fazer campanha, fez muita campanha, né? À toa conseguiu tanto de indicação. Então, eu acho que foi a época que o ano tava muito forte para ator. Por isso que o Danilo acabou sendo. Ficando de fora. Né? Mas enfim. Mas ele já tem indicação ótima, ganhou Oscar, pelo menos. Então, tipo assim, pelo menos isso. Não quero nerd. Acho que montagem e categorias de som faltou joias brutas. O barulho do filme é um dos seus destaques, além de ter sentido na narrativa. Pois é, joias brutas eu achei que ele ia acabar entrando, na verdade, um roteiro. Não sei se esse roteiro adaptado original, acho que original. Eu acho que ele podia tentar em roteiro e eu tinha esperança dele acabar entrando para direção com os irmãos Safdie. Acho que eles poderiam ser uma surpresa na direção. Mas acabou que já nem ator, nem nada, nem entrou para nada. Achei até legal a Jennifer Aniston ontem no SEG, que ela indicou, né? Parabenizou a Adam Sandler, falou que estava incrível no filme. Foi muito bonitinho. No final do discurso dela que ela falou isso. E hoje ele até postou um parabéns para ela também no Twitter dele e tal. Mas eu não sei, eu quero ver. Vai estrear daqui a 10 dias, né? Acho que é dia 31 de janeiro que vai estrear na Netflix o filme, né? Porque a gente estreou nos Estados Unidos, o filme está nos cartazes dos cinemas, mas na Netflix. Fora dos Estados Unidos, vai estrear agora no final de janeiro. Então, tô doida pra ver realmente. Mas pelo que eu vi do filme, o filme realmente é muito bom. É um filme muito bom. Realmente uma pena mesmo, pelo que eu andei lendo sobre o filme. Ele ter ficado de fora do Oscar. Em nenhuma categoria ele foi reconhecido. Alessandro, só vão olhar teu rosto com outros olhos quando fizerem muito sucesso e houver mais produções. É porque se a gente olhar, terror, né, os gêneros mais comuns, o gênero de longe, o gênero mais comum de Oscar é drama, é filme de drama, é um filme biográfico, tem algum ator muda totalmente o visual dele para interpretar alguma figura pública muito conhecida que morreu, aí é um filme Oscar bait pra caramba, ou é um filme baseado em fatos reais, algum acontecimento trágico que também chama atenção, que a academia gosta de chorar, as mudanças físicas, de aparência e tudo mais. Ou, né, um desastre, né, como Titanic, baseado em um desastre. Baseado em algum livro muito conhecido, muito famoso, premiado e tudo mais. É mais esse perfil Oscar. É mais esse tipo de filme, algum romance. Comédia também já foram reconhecidas, mas é menos. Geralmente é drama, romance. Mais dramazão mesmo. Filme de guerra é típico de Oscar. Filme de guerra eles adoram. Atrás das Linhas Vermelhas, Resgate do Soldado Ryan, Dunkirk. Filmes de guerra o Oscar ama. Isso é de Schindler. O Oscar ama esse tipo de filme. É, tipo assim, na pinta, ó, um diretor aclamado. Dirigindo um filme de guerra, posso saber que vai rolar alguma indicação. Cavalo de Guerra, que é um filme que nem foi tão, nem foi bem assim de em Oscar nem nada, mas teve a indicação melhor filme lá, Steven Spielberg. Então assim, esses filmes de Oscar o povo gosta, de guerra o povo da academia adora. Roqueiro assistindo Overflix. Entendi. Ah, daqui a 10 dias vai estrear aqui no Brasil, aí eu, no, aqui na internet, né, fora dos Estados Unidos, aqui em Portugal também, óbvio. Aí eu vejo para ver o que eu achei do filme. Mas enfim. É, ele adora adaptação de livro. Sim, não. Me Chamem pelo Seu Nome, adaptação de livro. Dramas Mulheres também, não é? Dramas Mulheres. Se a gente for olhar os vencedores de Oscar. Principais vencedores, eles são sempre baseados, mesmo se ele for um roteiro adaptado, é um filme baseado em alguma história verdadeira. Esses filmes baseados em fatos reais, é muito difícil você ver um filme original, uma história original, que não é alguma coisa que aconteceu, realmente aconteceu, ganhar. Tipo, Birdman foi um filme diferente, Boyhood, 2 anos de escravidão é baseado em algo que realmente aconteceu. Você pega o Moonlight original, La La Land original. Mas deixa eu ver o que mais. Outros filmes. Green Book, adaptação. Que mais que a gente teve de filme? Nossa. Lembra outros filmes dos últimos anos? A Vida de Pi, Life of Pi, é uma adaptação. Muitos filmes. Amor é original. É original, austríaco. Mas a maioria dos filmes do Oscar são Mad Max original, mas a maioria dos filmes do Oscar é adaptado. Quer ver? Ó. Selma é baseado em fatos reais, Mordomo é baseado em fatos reais. Capitão Fantástico é original. Deixa eu pegar aqui. Pegar o Oscar nos últimos anos, os indicados a melhor filme. Quais eram histórias originais, quais eram baseados em fatos reais, né? Ó, esse ano, Parasita original, era uma vez em Hollywood. É um roteiro original, mas ele é baseado numa época que realmente existiu. 1917 é filme de guerra baseado em uma guerra que existiu. História de Casamento é um roteiro original. Drava as Mulheres é adaptação. Coringa é uma adaptação. Jojo Rabbit é uma adaptação. O Irlandês é um roteiro adaptado também. Ford vs Ferrari é uma história real que aconteceu. Vice é uma história real que aconteceu. Nasce uma Estrela original. É um roteiro original, mas é o Alfonso Cuarón, né, se baseou na vida, na infância dele. A Favorita é baseada numa rainha que existiu. Bohemian Rhapsody é do Freddie Mercury, do Queen. Infiltrado na Clã é baseado em uma história real. Pantera Negra é baseado em quadrinhos. Green Book é baseado em quadrinhos. Três Anúncios para um Crime é original, né? The Post é baseado em algo que aconteceu. Corra é original. Dunkirk é baseado em guerra. Darkest Hour, né? É baseado em fatos reais. Me Chame Pelo Seu Nome é baseado em livro. Então, assim, temos muitas histórias que são realmente adaptações. A maioria são adaptações, se a gente olhar. Temos mais adaptações do que histórias realmente originais, que não é baseada em nada, nada, nada, nada. É mais difícil ver mesmo. Ui, mas acho que é isso, gente. Falei demais. É isso. Mas o objetivo do programa de hoje era falar sobre o SEG e sobre o PGA, como é que ficava, né, como é que ia ficar a corrida para o Oscar depois disso. Agora a gente vai esperar o BAFTA, que acontece no dia 2. Acho que é sábado, não é? Cai no sábado? Não, domingo. Domingo. Sem ser domingo agora, no outro, vamos ter o BAFTA. E no outro domingo, dia 9, teremos o Oscar. Ok? Vamos cobrir. BAFTA não dá para cobrir porque eles não transmitem, né? Mas o Oscar, acho que eu vou achar uma transmissão com certeza de boa para ver. E vou cobrir aqui para vocês. Cláudio, e a dupla indicação da Scarlett? Eu acho que a indicação, eu lembro quando ela foi indicada, ia ser tipo assim: vamos te indicar duas vezes, você vai ganhar uma. Ou a lá Kate Blanchett, quando ligou por Elizabeth. Ou ela vai ter duas indicações, mas não vai ganhar nada. É tipo assim, miga, vamos te indicar em duas categorias, você não vai ganhar nada, tá? Mas toma aí duas indicações. E eu acho que é isso que vai acontecer. Ela, né, não vai ganhar um Oscar, mas tem duas indicações aí. Eu não vi Jojo Rabbit, eu não sei, não posso dizer. Eu não vi todas as indicadas à atriz coadjuvante. Eu não, realmente, eu não posso opinar, não posso dar minha opinião. É claro que é legal quando a gente tem uma diversidade maior, né? Não tem a mesma atriz da mesma categoria, ou em categorias diferentes, sabe? Sempre as mesmas figurinhas carimbadas, né? Não que a Scarlett Johansson seja, mas assim, é legal quando tem uma diversidade, mais nomes diferentes e tal. Mas eu não vi Jojo Rabbit. Dependendo, eu não sei, a atuação dela pode ter sido muito boa, Jojo Rabbit. Porque a história de casamento, pra mim, ela mereceu ser indicada. Jojo Rabbit, eu não vi. Reginaldo, eu votaria filme Parasita, diretor Scorsese. Ator Phoenix, atriz Zellweger, ator coadjuvante Joe Pesci. É, eu acho que. Vamos esperar o DJ. Vamos esperar o DJ. Eu acho que se o Sam Mendes ganhar o DJ, eu acho que a gente pode ter esperança de Parasita ou Parasita ganhar o Oscar de melhor filme. Eu acho que sim. Mas vamos ver. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas é isso, gente. Preciso ir. Que já tá meia-noite, meia, quase aqui, eu preciso dormir. Mas é isso. Muito obrigada a todos vocês que participaram da discussão hoje. A gente já deve conseguir disponibilizar o episódio de hoje, né? O 13º episódio de Boteco no Ar no Spotify e no nosso site do Cinema de Boteco amanhã já. Então, vocês vão poder escutar, se quiserem escutar, né? Fica a transmissão aqui no YouTube, caso vocês queiram assistir ao vídeo da transmissão, ler os comentários e tudo mais. Mas se você prefere escutar, né, no seu celular, o que for, no seu fone, vai ficar disponível amanhã também, terça-feira, dia 21 de janeiro, para você ouvir, tá bom? E é isso. Beijo, gente. Até semana que vem. Você ouviu Boteco no Ar.